Capítulo 24. Liam finalmente começou a se sentir ele mesmo, sentado na sala de controle onde Ada o deixou. Ela tinha achado um kit médico em um dos gabinetes empoeirados, junto com uma garrafa de água. Já fazia 10 minutos que ela tinha saído e a aspirina já estava funcionando. A água fez maravilhas. Ele sentou no console cheio de botões, tentando se lembrar do que tinha acontecido depois da explosão do esgoto. A última coisa de que se lembrava era do colapso do crocodilo e de ter sido pego por uma fraqueza logo depois. Ada fez um curativo e o levou pelos túneis. Em um vagão. Nós ficamos no vagão por 1 minuto ou 2. E finalmente esta sala, onde ela pediu que descansasse enquanto verificava algo. Leon tinha protestado, lembrando-a de que não era seguro. Mas estava confuso bastante para não fazer nada exceto sentar onde ela mandou. Uma vez que bebeu um galão de água, começou a melhorar. Parece que a perda de sangue causava desidratação. Aí ela me deu água e foi checar o quê? E como ela sabia vir por esse caminho? Ele mal conseguia andar e, mesmo delirando, ele percebeu o quanto ela estava confiante e precisa ao escolher o caminho. Ela era uma compradora de arte em Nova York, como ela pode saber algo sobre o sistema de esgoto de Raccoon City? E onde ela está? Por que ainda não voltou? Ada provavelmente salvou sua vida, mas ele não podia continuar acreditando no que ela dizia ser. Ele queria saber o que ela estava fazendo, saber agora, e não só porque está guardando segredos, mas porque Claire ainda estava nos esgotos. Se Ada conhece uma saída, Leon devia isso a Claire. Leon se levantou devagar, se apoiando na cadeira e respirando fundo. Ainda fraco, não sentia tanta dor no braço e nem enjoo. Aspirina, talvez. Ele sacou o revólver e andou para a porta da pequena e empoeirada sala de controle, prometendo que não aceitaria mais respostas vagas ou sorrisinhos. Ele abriu a porta e saiu num enorme galpão de madeira. Estava vazio e escuro, mas a brisa noturna fez isso quase agradável. E lá estava Ada, subindo numa plataforma elevada fora do galpão, desaparecendo atrás do que parecia ser uma locomotiva amarela. Era um elevador de transporte industrial, e pelos oleosos trilhos que terminavam dentro do galpão, deveria ser a parte de uma fábrica abandonada, que não estava completamente abandonada. Ada! Com seu braço ferido pressionado contra o corpo, Leon correu para a grande plataforma hexagonal. Ficou enraivecido ao ouvir o crescente barulho dos motores, o barulho mecânico subindo no limpo céu noturno. Ada estava partindo. Não tinha ido verificar nada. Só que ela não vai a parte alguma antes de dizer por quê. Leon correu pela luz da lua, ouvindo a porta da locomotiva fechar enquanto passava por um painel de controle. Depois que subiu os degraus e tentava recuperar o equilíbrio, o grande elevador começou a descer. Painéis de quase 1 metro cercaram o perímetro hexagonal da plataforma, levando Leon, Ada e a locomotiva para baixo numa suave descida. Leon abriu a porta enquanto tudo ficava escuro, o céu tornando-se apenas um ponto cada vez menor, a luz da lua sendo trocada pelas brancas luminárias do poço do elevador. Ao entrar, viu o surpreso olhar de Ada enquanto se levantava de um assento preso na parede, enquanto ela erguia a bereta e a abaixava de novo, o sentimento de culpa indo e vindo no tempo que ele levou para fechar a porta. Nenhum dos dois falou, encarando um ao outro. Leon quase a viu tentando inventar uma explicação. Cansado como estava, ele decidiu que não tinha paciência para isso. Para onde nós vamos? Ele perguntou, tentando não mostrar a raiva em sua voz. Ada suspirou e sentou seus ombros caindo. Eu acho que é uma saída. Ela olhou para ele. Desculpe, eu não devia ter tentado partir sem você, mas eu estava com medo. Ele pôde ver tristeza de verdade em sua voz e em seus olhos, sua raiva diminuindo um pouco. Com medo de quê? De que você não fosse conseguir. De que eu não fosse conseguir. Tentando manter nós dois a salvo. Ada, do que você está falando? Leon foi para o banco, sentando ao lado dela. Ela olhou para as mãos, falando suavemente. Quando eu estava procurando você nos esgotos, eu achei um mapa. Ele mostrava o que parecia ser algum tipo de laboratório ou fábrica subterrânea. E se o mapa estiver certo, havia um túnel que dava fora da cidade. Ela olhou para ele de novo. Leon, eu não achava que você tivesse condições de fazer uma viagem como aquela, como esta. E eu estava com medo de trazê-lo comigo. De ser um túnel sem saída ou de algo nos atacar. Leon acenou devagar. Ela estava tentando se proteger. E a ele? Me desculpe. Ela repetiu. Eu devia ter contado. Eu não devia tê-lo abandonado daquele jeito. Depois de tudo que você fez por mim, eu pelo menos te devia a verdade. A culpa e a vergonha em seus olhos não era algo falso. Leon foi para tocar a mão dela, preparando-se para dizer que entendia e que não a culpava. Foi quando houve uma pancada no lado de fora. O vagão inteiro tremeu um pouco, mas suficiente para deixá-los apreensivos. Deve ser um defeito da trilha. Leon disse e Ada acenou, com uma intensidade que o fez prazerosamente desconfortável, um calor que se espalhou por todo seu corpo. Bam! E Ada voou do banco, jogada ao chão assim que uma grande e encurvada coisa varou a parede, como se fosse papel. Era uma mão com garras bem compridas, pingando de sangue. Ada! A mão gigante saiu e voltou, fazendo novos buracos no metal enquanto Leon se jogava ao chão, agarrando o mole corpo de Ada, colocando-a no centro do vagão. Um terrível grito soou pela escuridão do lado de fora. Foi o mesmo grito furioso que tinha ouvido na delegacia, só que mais alto e violento. E menos humano do que antes. Leon segurou Ada com um braço bom, sentindo um quente rastro de sangue sair do direito dela. Ada, acorde! Ada! E nada. Ele a abaixou gentilmente no chão e apertou o buraco de sangue em seu vestido, bem acima do quadril. Sangue jorrava de duas profundas perfurações. Não dava para saber se era grave. Ele rasgou a cerca de 5 centímetros da parte de baixo do curto vestido dela, pressionando o tecido contra o ferimento. E o monstro gritou de novo. E a raiva naquele grito nem se comparava com a de Leon, olhando para o falecido rosto de Ada. Ele esticou o apertado vestido sobre a atadura improvisada, prendendo-a o melhor que podia. Depois se levantou e empunhou a Hamilton. Ada tinha cuidado dele, e o protegeu quando não conseguia se proteger. Leon carregou a espingarda impiedosamente enquanto se preparava para retribuir o favor. Quando elas chegaram no que parecia o fim da linha, foi Sherry que adivinhou por onde sua mãe devia ter ido. Ela tinha entrado em outra cavernosa e escura câmara, mas só tinha a porta de entrada. Não parecia ter outra saída, a não ser que Annette tivesse descido da passarela de metal e caminhado pelo vazio que a cercava. Elas pararam na beira do chão de metal, tentando enxergar a escuridão à frente, mas sem sorte. O lugar parecia uma doca. O chão gradeado ia da porta até a parede de trás, e terminava sem mais nem menos, dando lugar a um interminável vazio. Ou Annette desceu e seguiu em frente, ou Claire seguiu pelo caminho errado. Então voltamos ou seguimos em frente? Ela não queria nenhuma das opções, se bem que voltar parece melhor do que encarar uma caverna escura. E Leon ainda deve estar lá atrás ainda. Isso é algum teleférico? Sherry perguntou e Claire se bateu mentalmente. Plataforma, vários cabos no teto. É, acho que é. Apesar de você ter adivinhado por mim. A minha cabeça deve estar ruim. O pequeno painel do outro lado da plataforma devia ser a mesa de controle. Claire foi para lá. Sherry a seguiu, apertando seu colar dourado enquanto descrevia os barulhos do tubo de drenagem. E se movia como um trem. Me assustou bastante também. Era bem alto. Bem abaixo do pequeno monitor estava um código de chamada. Claire digitou o código e apertou Enter. E o lugar se encheu com o suave rum do maquinário. Você é bem espertinha, sabia? Claire disse a Sherry, que praticamente se iluminou, um doce sorriso em seu rosto. Claire colocou um braço em volta dos ombros de Sherry e juntas foram esperar no fim da plataforma. As luzes do teleférico apareceram alguns segundos depois, aumentando cada vez mais. Depois dessa, Claire decidiu que seria fantasticamente mais otimista. O teleférico daria fora da cidade e estaria bem estocado com água e comida. Teria chuveiros e roupas limpas. Não apague isso. Uma bandeira quente em um daqueles grossos roupões de veludo. E pantufas? Legal. Qualquer coisa que não incluía monstros e pessoas malucas. Ela olhou para Sherry e viu que ela ainda esfregava o medalhão. O que tem aí? Ela perguntou, tentando fazê-la sorrir de novo. É a foto do seu namorado? Dentro? Oh, não é para guardar nada, Sherry disse, e Claire gostou de ver as bochechas dela coradas. Minha mãe me deu, é para dar sorte. E eu não tenho um namorado. Os meninos da minha idade são totalmente imaturos. Claire sorriu. Vá se acostumando, assim. Alguns deles nunca crescem mais do que isso. Já dava para ver o aspecto do teleférico. Um único vagão com cerca de 6 metros vindo suavemente. Para onde você acha que ele vai? Sherry perguntou. E antes que Claire pudesse responder, a porta pela qual entraram explodiu. A porta veio para dentro, arrancada das dobradiças em um ruído metálico e caindo no chão. E Claire agarrou Sherry, colocando-a perto assim que Mr. X apareceu, contorcendo-se para cruzar a abertura, seu olhar desalmado mirando nelas. Fica atrás de mim! Claire gritou, sacando a arma de Irons, arriscando um olhar para o teleférico se aproximando. 10 segundos, só 10 segundos. Mas X deu um passo gigante para elas, seus braços se levantando ainda a 6 metros de distância, mas só a 4 de seus largos passos. Entre no vagão quando ele parar! Claire gritou e apertou o gatilho. 4, 5, 6 tiros no peito dele, o sétimo acertando uma bochecha branca, mas Mr. X nem piscou, nem sangrou, nem parou. Outro passo. O escuro buraco em seu rosto como prova de sua imunidade. Claire abaixou a mira, pernas, joelhos. Bam, bam, bam! E ele pousou quando pelo menos um dos tiros acertou seu joelho esquerdo, seus olhos negros fixados nela, marcando-a. Aqui vamos. Sherry já estava puxando o colete dela, gritando, e Claire recuou, atirando de novo. Mais 2 tiros acertaram sua barriga, e ela já estava no vagão. Sherry achou o controle da porta e a mesma deslizou para o lado, Mr. X enquadrado na pequena janela. Sem vir, mas também sem cair, sem morrer. Siga-me! Claire gritou, vendo os comandos luminosos à direita, sabendo que a porta não aguentaria 1 segundo. Ela correu com Sherry, agradecendo a Deus pelo designer ter sido amigável quando o botão partiu, desceu sob suas trêmulas mãos. E o teleférico se moveu, deslizando da plataforma, para longe do indestrutível homem e para dentro do escuro. Annette sentou-se no dormitório do nível 4, esperando o computador ligar e debatendo se inicia ou não a sequência P-Epsilon. Quando o sistema de destruição for ativado, todas as portas serão destrancadas, até mesmo as eletrônicas. E as criaturas que estiveram presas pelos últimos dias ficarão livres para vagar, e a maioria delas estarão famintas. Famintas e quentes, sangrando puro vírus através da carne. Ela não queria encarar nenhuma dessas criaturas, mas assim que as primeiras linhas do código apareceram na tela, ela decidiu iniciar a sequência. O gás P-Epsilon era um experimento que alguns microbiologistas criaram para satisfazer a equipe de controle de danos da Umbrella. Se funcionar, o gás incapacitará qualquer criatura infectada pelo vírus aerotransmissível, a princípio. garantindo-a uma viagem segura para o túnel de transporte. Mas os espiões estavam vindo e Annette não queria tornar as coisas fáceis para eles. Ela tinha ouvido o elevador de carga sendo chamado para a superfície a caminho do laboratório de sínteses. O que era ótimo. Eles estarão aqui para o final. E ela queria que eles lutassem por suas vidas enquanto acelerava para fora do multibilionário complexo, para longe da brilhante explosão. Ele vai queimar, e eu ficarei livre desse pesadelo. Fim de jogo. Eu venço e a Umbrella perde, e de uma vez por todas as criaturas assassinas. Ela sentiu-se bem. Ela queria ir direto para o computador mais próximo e ativar o sistema de destruição, mesmo antes de coletar a amostra. Só que ela mal enxergava à frente quando saiu do elevador, e ela tinha medo de esquecer alguma coisa. Ou pior, cair e não levantar mais. A viagem para o armário de remédios do laboratório de síntese fixou tudo isso. Epinefrina, endorfina, anfetamina... Oh, Deus! Annette sabia que estava drogada, que não devia subestimar suas habilidades. Mas por que não se sentir feliz? Ela sorriu para o pequeno computador à frente e começou a digitar os códigos, sentindo como se seus dedos fossem quebrar, enquanto a adrenalina sintética corria por suas veias dilatadas. Ela tinha voltado para o laboratório, o William também, e a última amostra viável do D-Virus estava no seu bolso. Ela a tinha escondido numa caixa de fusíveis antes de ir procurar o William, e a recuperou quando voltou. 76E, 43L, 17A, tempo para destruição. 20. Alerta vocal, corte de energia. 10. Autorização pessoal, 0001 Birkin. E era isso. Annette não parava de sorrir. Não queria parar enquanto tocava o Enter. Um toque e nada na Terra poderia pará-lo. Em 10 minutos, os alertas gravados serão tocados. E o elevador desligará. Em 15, começará a contagem. 5 minutos para alcançar uma distância segura de trem. Outros 5 e... BUM! 20 minutos antes da explosão. Mais do que suficiente para chegar no túnel e ligar o trem. Suficiente para acelerar por baixo das ruas da cidade, pelas montanhas isoladas dos limites de Rackham. Tempo bastante para chegar no fim da linha e ver a Umbrella perder. Quando o relógio marcar zero, as cargas plásticas na central de força do laboratório serão ativadas. Mesmo se 11 das 12 cargas explosivas falharem, uma única seria capaz de detonar as cargas secundárias embutidas nas paredes. O sistema de destruição da Umbrella foi projetado para derrubar tudo. O laboratório se tornará um inferno, explodindo sob a cidade morta, visível a quilômetros. E ela estará lá para ver que fez tudo dar certo. Isto é por William. É por você. O pensamento foi amargo. Por um tempo, eles não aproveitaram a relação marido e mulher. William era tão brilhante, tão devotado ao trabalho, que os prazeres da síntese tomaram o lugar da vida de casado. Mas ela aprendeu a conviver com isso. E agora, com seu dedo tocando o fim de tudo, ela desejou que tivesse havido mais entre eles nos últimos anos, mais do que sua adoração por seus incríveis presentes ou pela adoração dele por sua assistência. Este é o nosso último beijo, meu amor. Esta é minha contribuição pelo trabalho, meu ato final, pelo que compartilhamos. Estava certa. Esse era o sentimento. Annette apertou a tecla, seu coração cantando, e viu o código de travamento aparecer na tela em verde brilhante. Eu, com todo respeito, ofereço a minha demissão. Ela disse suavemente e começou a rir. Capítulo 25. Leon tinha dado duas voltas em torno do vagão e não viu nada. Quando a criatura finalmente saiu das sombras do teto do vagão, Leon ergueu a espingarda. A visão o fez congelar, sua fúria rendendo-se ao medo. Mas que droga! A coisa ainda gritava, o brutal berro como a voz do inferno. A coisa já foi um homem. Pernas e braços, pedaços de roupas penduradas em seu grande corpo. Mas tudo de humano mudou. Ainda estava mudando enquanto aumentava sua ferocidade, e Leon só conseguia olhar. Seu corpo era inchado e ondulado, com estranhos músculos. Seu braço direito era quase meio metro mais longo que o outro, manchadas garras sobressaindo da mão. E o inquieto tumor no ombro direito parecia um olho do tamanho de uma bola de basquete, mexendo de um lado para o outro como se procurasse algo. E o grito também estava mudando, mais profundo, mais áspero, o despenteado rosto caindo, derretendo até o peito. Como cera quente, a cabeça humana escorregou para o peito esquerdo. E ao mesmo tempo, outro rosto estava se formando, crescendo com um terrível som de estalo, como dedos sendo quebrados. Rachados olhos se abriram, o vermelho buraco de uma boca se formando, respirando para gritar, e Leon apertou o gatilho. Bum! O tiro acertou o peito. Um grosso e roxo sangue espirrou, cortando o grito da criatura. Mas foi só isso. O rosto novo do monstro virou para Leon, inclinando, e pulou na plataforma, aterrissando com as pernas meio agachadas. Ele deu um passo à frente e ficou perto bastante para Leon sentir o estranho e químico cheiro que a pele do monstro soltava, e viu que o sangramento no peito tinha parado, que a carne estava comendo os buracos. A criatura levantou sua poderosa garra e Leon recuou, atirando novamente quando a mão desceu. Shink! E faíscas voaram do metal assim que o tiro acertou a criatura no estômago. O pesado calibre mal intimidou o monstro gigante. Ele deu outro passo e Leon recuou, atirando de novo, e encostou nos degraus que sobem para o vagão, tropeçando e caindo sentado, o tiro indo longe sobre a cabeça em forma de bala da criatura. Mais um passo e estará nele. E estarei morto. Exceto que a criatura não deu o passo. Ao invés disso, ela virou para o parapeito da plataforma, sua bizarra cabeça levantando, os buracos de suas narinas alargando. E silenciosamente, quase graciosamente, o monstro pulou para a escuridão fora da plataforma. Por um momento, Leon não se mexeu. Não podia. Estava muito ocupado tentando entender por que o monstro não o matou. Deve ter sentido ou cheirado algo. Terminou o ataque, que com certeza teria ganho, e pulou fora do transporte. Eu não morri. Ele se foi e eu não estou morto. Por quê? Ele não sabia. Mas saber que estava vivo já bastava. E alguns segundos depois, seus confusos sentidos o disseram que o elevador estava diminuindo a velocidade, que o poço estava ficando mais claro, a escuridão ficando acinzentada. Leon ficou de pé e foi ver Ada. Sherry ouviu o monstro de longe, em algum lugar do claro e fundo buraco, e sentiu-se bem mais assustada do que quando Mr. X, Claire o chamava assim, entrou na estação do teleférico. Claire disse que foi um problema na máquina, mas Sherry não se convenceu. O som era tão distante e estranho que poderia ser outra coisa. E se não for? E se Claire estiver errada? Elas pararam no lado de fora do galpão, em frente a um grande buraco no chão, e esperaram pelos ruídos mecânicos cessarem. A quase lua cheia estava baixa no céu, e Sherry podia dizer que já era de madrugada pelo tom azul no horizonte. Ela não se sentia cansada. Estava assustada e ansiosa, mesmo com Claire segurando sua mão. Sherry não queria entrar no buraco escuro onde o monstro poderia estar. Depois de um longo período, o maquinário parou e Claire recuou. O posto do transporte, ela disse, e voltou para o galpão. Vamos ver se podemos chamá-lo de volta. Sherry? Sherry não se mexeu. Ela olhava dentro do buraco, segurando seu amuleto e desejando ser corajosa como Claire. Mas ela não era, e sabia disso, e não queria descer na escuridão. Eu não posso descer lá. Eu não sou como a Claire. E não me importo se minha mãe está lá embaixo. Sherry sentiu um calor nas costas e olhou para cima, assustada, e viu que Claire tinha tirado o colete e estava colocando-o em Sherry. Eu quero que você o use, Claire disse, e apesar do medo, Sherry sentiu uma súbita onda de pura alegria. Mas por quê? Ele é seu, e você vai sentir frio, Sherry disse. Claire ignorou por um minuto, ajudando a se vestir. Era grande demais para ela. Estava um pouco sujo, mas foi a coisa mais legal que já ganhou. para mim. Ela quer que eu tenha. Claire se ajoelhou, agora vestindo só uma fina camiseta preta e shorts. Olhando seriamente, Claire fechou o colete no peito de Sherry e começou a falar. Eu quero que fique com ele porque eu posso dizer que você está com medo. Faz tempo que eu tenho. Quando eu o uso, sinto como se pudesse chutar traseiros. Como se nada fosse me deter. Meu irmão tem uma jaqueta de couro com o mesmo desenho nas costas e ele chuta traseiros. Mas ele tirou a ideia de mim. Claire sorriu de repente, um cansado e quente sorriso que fez Sherry esquecer do monstro, só por um minuto. E agora é seu. E toda vez que vesti-lo, eu quero que se lembre de que você é a melhor garota de 12 anos com quem eu já andei. Sherry sorriu de volta, abraçando o tecido rosa escuro. É um suborno, não é? Claire acenou sem hesitar. Sim, é um suborno. Então, o que você me diz? Suspirando, Sherry pegou a mão dela, e juntas entraram no galpão para procurar os controles do elevador. Ada acordou assim que Leon a colocou numa barulhenta cama metálica, sentindo uma pulsante dor de cabeça e uma dor em seu lado. No lado do seu corpo. Sua primeira ideia foi a de ter sido baleada, mas ao abrir os olhos e ver a pálida e preocupada face de Leon, ela lembrou. Ele ia me beijar, acho. E então... O que aconteceu? Leon tirou o cabelo da testa dela, sorrindo um pouco. Aconteceu um monstro. O mesmo que pegou o Bertolucci, acho. Ele atravessou a parede do transporte com a mão e te nocauteou. Você bateu a cabeça depois que te arranhou. Vírus. Ada fez força para levantar e ver o ferimento, mas a dor de cabeça a impedia. Ela tocou o galo bem acima da têmpora esquerda, e tremeu. Ei, fique parada, Leon disse. O ferimento não é tão grave, mas você levou uma séria pancada. Ada fechou os olhos. Se ela foi infectada, não havia nada que podia fazer. E que ironia. Se foi Birkin quem a feriu, e ainda estava quente, Ada acabaria coletando a amostra do D-Virus de uma forma bem pessoal. Respire fundo. Você não está mais no transporte. O que isso a diz? Onde nós estamos? Ela perguntou, abrindo os olhos. Leon balançou a cabeça. Não tenho certeza. Como você tinha dito, é um laboratório ou fábrica subterrânea. O elevador está lá fora. Eu a trouxe para a sala mais próxima. Ada virou a cabeça para ver a janela, para ver a área do elevador. Deve ser o nível 4, onde a plataforma para. O laboratório de síntese principal ficava no nível 5. Leon olhava tão sinceramente, seu brilhante olhar azul tão sensível, que por alguns segundos fez Ada pensar em abortar a missão. Eles poderiam descer para o túnel de fuga juntos, entrar no trem e sair da cidade. Podiam fugir para bem longe. E depois o quê? Ligar para Trent e dizer que vai reembolsar? Claro. Depois você pode conhecer os pais de Leon, ganhar um anel, comprar uma pequena casa branca com um cercado de madeira, ter alguns filhos. Você pode aprender crochê, esfregar os pés dele depois de um duro dia prendendo bêbados e fazendo paradas no trânsito. Felizes para sempre. Ada fechou os olhos, incapaz de olhar para ele enquanto falava. Minha cabeça dói muito, Leon. E o túnel que vi no mapa? Eu não sei onde é exatamente. Eu vou achá-lo, ele disse. Eu vou achá-lo e depois voltar pra cá. Não se preocupe com nada, tá bom? Tome cuidado. Ela sussurrou e sentiu os suaves lábios dele tocarem sua testa. O ouviu levantar e ir para a porta. Fique aqui. Eu volto logo, ele disse. E a porta abriu e fechou. Ela estava só. Ele ficará bem. Ele se perderá tentando achar o túnel, vai voltar, verá que fui embora e pegará o elevador de volta à superfície. Eu poderei achar a amostra, escapar e tudo acabará. Ada contou um minuto e sentou-se devagar. Foi uma bela pancada, mas ainda conseguia funcionar. Houve um barulho lá fora, e Ada se levantou olhando pela janela. Ela conhecia o som mesmo antes de olhar, e sentiu seu coração afundar um pouco. O elevador estava subindo, provavelmente chamado do galpão por uma equipe da Umbrella. Isso quer dizer que não tinha muito tempo. E se eles o acharem? Não. Leon ficará bem. Ele era um combatente. Sabia fugir do perigo, era forte e decente. E não precisava de alguém como ela em sua vida. Ela foi louca em considerar isso, mesmo por um momento. Era hora de arrumar as coisas, para fazer o que veio fazer, para lembrar quem ela era. Uma agente freelance. Uma mulher sem dúvidas na hora de roubar ou matar para completar a missão. Uma fria e eficiente ladra que leva o prêmio em uma carreira sem erros. Ada Wong nunca anda com os bons. E não será um policial de olhos azuis que a fará esquecer disso. Ada tirou as chaves e cartões do bolsar e abriu a porta, dizendo a si mesma que estava fazendo a coisa certa, esperando acreditar nisso. Capítulo 26. Annette teve alguns problemas. A ida para a sala de carga foi ruim. Cruzou com um infectado, nos primeiros estágios, e o matou com um tiro na cabeça. Ela passou sobre um RE3, que não se desgrudou do teto. E parece que as outras criaturas ainda não perceberam que estavam livres. Mesmo assim, ela conseguiu chegar lá em menos de 3 minutos. Ela digitou o código com um senso de grande conquista, até que a porta da sala de carga se recusou a abrir. Annette digitou o simples código de novo, com mais cuidado, e nada. Era uma das únicas portas no complexo que não abriam automaticamente com um sistema de destruição, mas isso não deveria ser um problema. Havia uma entrada de disco debaixo dos controles, o disco que sempre esteve lá, que, por insistência da Umbrella, só os chefes da seção poderiam ter acesso. E claro, depois de verificar, ela viu que não estava lá. Alguém pegou. Annette ficou parada na frente da porta trancada do saguão vazio e sentiu o pânico alcançar sua mente. O lugar vai explodir e eu desperdicei 4, quase 5 minutos agora. E onde está o maldito disco? Calma, calma. Você está bem. Tudo bem. Um fraco eco, um suspiro de razão no brilhante saguão. Ela só tinha que descer em outro nível. Ela tinha a chave mestra, uma arma e tempo. Não muito, mas o bastante. Respirando fundo, Annette voltou para o corredor que dava nas escadas, lembrando-se de que, mesmo não conseguindo, a Umbrella ia pagar. Ela não queria morrer. Não iria morrer. Mas os corredores claros e sujos de sangue, os laboratórios uma vez estéreis, vão queimar de qualquer jeito. Não há motivo para pânico. E assim que virou à direita e correu pelo corredor, seus passos altos e profundos no silêncio, uma grade de metal caiu do teto bem na sua frente. E um RE3, um Licker, apareceu e gritou por seu sangue. Não! Annette atirou, mas só acertou o ombro dele, enquanto avançava, esticando um braço deformado para acertá-la. Ela sentiu uma aguda dor no braço e atirou de novo, chocada e desacreditada. E o segundo tiro acertou na garganta. Ele gritou, sangue espirrando no pescoço, seu babante e falso grito enquanto pulava nela de novo. O terceiro atingiu seu gelatinoso e acinzentado cérebro, e ele caiu se contorcendo, a centímetros de suas trêmulas pernas. Ofegando ao ver o quanto perto ele parou, Annette olhou para seu braço sangrando, para os grandes rasgos em seu avental, e algo cedeu. Algo em sua mente. Sua mente correndo, seu coração batendo, o sangue e o Licker de William, morto no chão à sua frente. Tudo isso dançava em um círculo que se juntou em um só pensamento, o que explicava tudo isso. Não é deles. Era tão claro, como cristal. Ela não podia fugir da dor, porque a dor acabaria em qualquer lugar. Ela tinha provas pingando de seu braço. William tinha entendido, mas se perdeu antes de explicar, antes de dizer que ela realmente precisava fazer. Ela tinha que confrontar seus agressores e fazê-los entender que o D-Virus não pertencia a eles. Mas eles vão entender? Conseguiram. Talvez sim, talvez não. Era o trabalho de William, seu legado, e agora era dela. Deles não. Meu. Ela tinha que achá-los e dizer a eles. E quando aceitarem a verdade, eles terão de deixá-la sozinha. E então, se ainda houver tempo, ela seguirá seu próprio caminho. Mas primeiro ela precisava de outro ato. Sorrindo de olhos grandes e estrelados, Annette passou por cima do Lick e foi para a escada. Leon pensou ter ouvido tiros. Ele estava em um tipo de ala cirúrgica, a primeira sala no final da primeira passagem que pegou depois de deixar Ada, e levantou os olhos da pilha de papéis amassados que tinha achado, ouvindo. Mas os distantes cracks não se repetiram. Então voltou à busca. Ele folheou rapidamente as páginas, desesperado para achar algo além de intermináveis listas de números e cartas sobre o timbre da Umbrella. Vamos, deve ter algo útil em tudo isso. Ele queria sair, queria pegar ele e sair. O cadáver estripado caído no canto era um bom motivo, mas era mais do que isso. O ar na sala, o corredor lá fora, ele apostou que todas as salas daquele lugar estavam erradas. Cheirava como morte, e pior, tinha uma atmosfera de algo mais escuro. Algo amoral. Mal. Eles faziam experiências aqui. Testes e sabe lá Deus o que mais. E eles criaram a praga zumbi. Eles criaram um demônio que atacou Ada. Eles assassinaram a cidade inteira. Seja lá o que queriam fazer, estavam praticando o mal. Mal em larga escala. O elevador os tinha levado para um complexo secreto da Umbrella, um dos grandes. Pelos números na parede, ele sabia que estava no quarto piso, e a passarela de metal que o levou para a sala de operações, uma das três, se esticava sobre um buraco que cobria a câmara inteira, o fundo perdido na sombra. Ele não sabia o quanto tinha descido, e nem se importava. Ele só queria achar um simples mapa que indicasse a saída. E não está aqui. Frustrado, Leon deixou os papéis de lado e viu que havia um disquete de computador na mesa de metal, escondido pelos papéis. Franzindo, Leon pegou. Para a verificação da sala de carga. Estava impresso numa etiqueta. Suspirando, ele o colocou no bolso e esfregou os olhos com a mão direita, seu braço esquerdo praticamente inútil depois de carregar Ada. Ele não queria procurar um computador e ver o que tinha no disco. Não queria procurar a saída de porta em porta, ver com quais atrocidades a Umbrella tinha brincado. Ele estava cansado, com dor e preocupado com Ada. E decidiu, enquanto ia para a porta, que deveria falar com ela. Tentar refrescar sua mente, dizer que acharia a saída. Mas o lugar é grande demais. Se ela soubesse a direção, ou se lembrasse em que andar era... Leon abriu a porta, saiu para o corredor e... Uma mulher armada estava na sua frente, uma 9mm apontada para seu peito. Ela estava sangrando, finos riscos de sangue descendo pelo braço, manchando seu sujo avental de laboratório. E o olhar dela, estranho e esbugalhado, o dizia que se mexer seria uma má ideia. Oh, Deus, o que é isso? Você matou meu marido, ela disse. Você, sua amiga e a garota. Todos vocês. Vocês queriam dançar no túmulo dele, mas eu tenho novidades para você. Ela tinha certeza. Ele percebeu em sua voz alta e trêmula. Ele manteve as mãos abaixadas, sua voz calma e baixa. Senhora, eu sou um policial e estou aqui para ajudar, está bem? Eu não quero machucá-la, eu só... A mulher colocou a mão ensanguentada no bolso e tirou algo, um tubo de vidro cheio de um líquido roxo. Ela sorriu bastante, erguendo-o acima da cabeça, ainda mirando a arma em Leon. Aqui está. É o que você quer, não é? Me ouça. Você me ouve? Não é de vocês. Você entende o que estou dizendo? William o fez, eu o ajudei, e não pertence a você. Leon acenou devagar. Não pertence a mim, você está certa. É absolutamente seu. A mulher nem ouvia. Você acha que pode pegá-lo? mas eu vou impedi-lo. Eu não vou deixá-lo pegar. Tem muito tempo. Tempo para matar você. Ada e quem mais tentar pegá-lo. Ada. O que você sabe sobre Ada? Leon perguntou, dando meio passo na direção maluca, não muito calmo. Você a machucou? Me diga. A mulher riu, uma risada insana e sem graça. A Umbrella mandou, seu idiota. Ada Wong é senhorita, ame-os e deixe-os. Ela seduziu John para pegar o vírus. Só que não é dela. Não é. Não é de vocês. É meu. Um forte tremor abalou o chão, lançando Leon ao mesmo, uma vibração que chacoalhou as paredes. E crash! Canos e reboque caíram do teto, uma pesada viga levando a mulher ao chão. Leon cobriu a cabeça enquanto pedaços de cimento caíam sobre ele. E acabou. Leon sentou, olhando chocado para a mulher, sem saber o que tinha acontecido. Ela não se movia. A viga de metal que a derrubou ainda estava pendurada no teto, e uma fria e calma voz soou de repente, de alto-falantes escondidos nas paredes. Feminina, calma e pontuada pelo ritmo de um alarme. A sequência de autodestruição foi ativada. Essa sequência não pode ser abortada. Todas as pessoas devem evacuar imediatamente. A sequência de autodestruição foi ativada. Este programa não pode ser abortado. Todas as pessoas devem evacuar imediatamente. Leon ficou de pé, correu para a mulher e pegou o cilindro de vidro da mão estendida, colocando-o na bolsa. Ele não sabia quem ela era, mas era louco o bastante para segurar um tubo de ensaio. Ada. Ele tinha que achá-la para fugirem. Os pulsantes e penetrantes alarmes ecoavam pelos corredores, perseguindo-o até a porta para as passarelas. Junto com a indiferente voz feminina repetindo a mensagem de destruição iminente. A gravação não dizia quanto tempo tinha, mas sabia que não queria estar lá quando o relógio zerar. Capítulo 27. A descida do elevador terminou num arranho de freios hidráulicos e depois silêncio, assim que os motores desligaram, prendendo-as no interminável poço. Claire, o que... Claire segurou a boca de Sherry com um dedo e ouviu o que parecia um alarme lá fora, uma repetida e abafada batida. Parecia haver uma voz também, mas Claire não conseguia entender um murmúrio. Vamos, meu bem, acho que o passeio acabou. Vamos ver onde paramos, tá bom? E fique perto. Elas saíram do vagão para a plataforma. Os distantes sons não mais tão distantes, e havia luz vindo de algum lugar atrás do vagão. Claire pegou a mão de Sherry enquanto andavam rapidamente, sem querer preocupar a garota, mas certa de que era um alarme. Havia alguém falando, também, e Claire queria saber o que dizia. O elevador tinha parado alguns centímetros abaixo de algum tipo de túnel de serviço. A luz que viu vinha de uma lâmpada enjaulada e pendurada no teto do túnel. Não havia porta, mas tinha um pequeno buraco no fim da passagem. Dava para elas passarem agachadas. É isso ou escalar até a superfície? Provavelmente um quilômetro acima. Sem chance. Claire ajudou Sherry a subir na passagem e depois foi sua vez, indo para a boca do buraco e agachando para o escuro. O alarme ficou mais alto ao se aproximarem, um murmúrio se transformando numa voz feminina. Ela forçou para entender, esperando ouvir problema no elevador ou temporário. Mas ainda não entendia. Elas tinham que deixar o elevador e esperar saírem num lugar melhor. Claire virou, suspirando. É hora de engatinhar. Eu vou primeiro e depois... Slam! Sherry gritou enquanto algo caiu do teto do vagão atrás dela. Uma forte pancada no metal que o partiu. Claire a agarrou, aproximando-a, sua respiração presa na garganta. Duas mãos apareceram no buraco do teto. Dois grossos braços cobertos em sombra. E a brilhante cabeça de Mr. X ergueu-se do vagão, como uma lua morta numa noite sem estrelas. Claire virou e empurrou Sherry para a escuridão do túnel, seu coração martelando seu corpo subitamente molhado de suor. Vai, vai! Estou bem atrás de você! Sherry sumiu no escuro e Claire não olhou para trás, o incansável perseguidor certamente já saindo do vagão para continuar sua determinada caçada. Ada ouviu os gritos de Annette de onde as três passarelas se juntavam. Ela se forçou a não correr para socorrer Leon, prometendo que se ouvir tiros mudaria de ideia. Mas então o lugar balançou violentamente, e a suave voz da gravação começou a falar. Droga! Ada se levantou furiosa com a cientista, uma parte sua doendo por Leon, sabendo o que isso significava. Annette tinha acionado a destruição. Isso quer dizer que tinha menos de 10 minutos para saírem de lá. E Leon não conhece o caminho. Não, não é importante. Se ela for pegar a amostra que Annette certamente tem, precisaria ser agora. Leon não era seu problema, nunca foi e não desistiria agora. Não depois do que passou para pegar o precioso vírus de Trent. Ada deu um passo para fora do painel central que conectava as passarelas, e ouviu passos vindo para ela. Fortes demais para serem de Annette. Ele deslizou para a sombra, para trás da passarela oeste, se escondendo. Um segundo depois, Leon passa correndo, provavelmente voltando para onde ela deveria estar esperando por ele. Ada respirou fundo enquanto tirava o de sua mente, e correu pela passarela sul para achar Annette. Ada se foi. Foi ativado essa sequência de autodestruição. Cala a boca! Cala a boca! Leon falou, parado no meio da sala, seu estômago apertado, suas mãos fechadas. Quando ela ouviu o alarme, deve ter entrado em pânico e fugido. Ela devia estar andando por aí, perdida e atordoada, talvez procurando por ele enquanto a infernal voz se repetia junto com o alarme. O elevador. Leon foi para a porta e viu que não estava lá. Um largo e pouco fundo buraco na porta. Ele nem tinha percebido por estar preocupado com Ada. Nós temos que achar aquele túnel. Sem o elevador, estamos presos. Frustrado em silêncio, Leon virou e voltou para as passarelas rezando para achá-la a tempo. O pequeno túnel terminava abruptamente, sobre uma queda de pelo menos 2 metros em um corredor vazio. De ouvidos unindo, de boca seca, Sherry agarrou as bordas do buraco, fechou os olhos e saltou. Ela pousou agachada e depois caiu, sua perna direita dobrando. Doeu, mas ela mal sentiu, levantando com as mãos e joelhos para sair do caminho, olhando para o buraco. E lá estava Claire, sua cabeça saindo, seus preocupados olhos vendo que estava bem, que o corredor era seguro, exceto por haver sirenes tocando, uma mulher falando em alto-falantes e Mr. Rex estar vindo. Claire esticou o braço com a arma. Sherry, preciso que segure isso. Eu não consigo virar. Sherry agarrou o cano, impressionada com o peso da arma. Não aponte isso para nada. Claire disse e praticamente mergulhou do buraco, curvando o corpo e aterrissando sobre o ombro, suas pernas batendo na parede. Antes de Sherry perguntar se estava bem, Claire já estava de pé, pegando a arma e apontando-a para a porta no final do corredor. Corre! Ela disse, e começou a correr. Uma mão empurrando as costas de Sherry enquanto iam para a porta. Enquanto a voz, as diziam que o sistema de destruição tinha sido ativado. E, atrás delas, um som de metal retorcendo atravessou as sirenes. E Sherry correu mais rápido, aterrorizada. Capítulo 28. Annette Birkin se arrastou para fora do pesado e frio metal, ainda segurando a arma. O Divari se foi. Assim que abriu a boca para gritar de fúria, sangue correu pelos seus lábios. De algum modo, ficou de pé. Ada disse a si mesma que não merecia a boa opinião de Leon. Nunca mereceu. Perdoe-me. Leon voltava da área do elevador, correndo cego com medo por ela. Assim que passou pelo centro e foi para a passarela oeste, Ada saiu das sombras e apontou a bereta para as costas dele. Leon. Ele virou, e Ada sentiu sua garganta travar com alívio no rosto dele. forçando para não sentir nada, o sorriso dele sumindo. Oh, Jesus, me perdoe. Estive esperando você, ela disse, não se orgulhando do quanto calma estava, do quanto fria. Os alarmes soavam, a voz mecânica tão gelada quanto a dela, dizendo que o sistema não pode ser abortado. O D-Virus, ela disse. Dê ele para mim. Leon não se mexeu. Ela estava dizendo a verdade. Ele falou sem raiva, mas com mais dor do que Ada queria ouvir. Você trabalha para a Umbrella. Ada balançou a cabeça. Não. Para quem eu trabalho não interessa. Pela primeira vez desde criança, Ada sentiu traços de lágrimas. E de repente o odiou por isso, por tê-la feito se odiar. Eu tentei. Ela lamentou, sua postura quebrada pela corrente de raiva que corria por ela. Eu tentei te deixar, lá no galpão. E você teve que tirar de Annette. Você não o deixou para trás. Ela viu pena no rosto dele e sentiu a fúria passar, levada por uma onda de dor. Pelo que perdeu com ele. Pela parte de si que perdeu há um longo, longo tempo. Ela queria contar sobre Trent, sobre as missões na Europa e Japão, sobre como se tornou o que era, sobre cada evento de sua miserável vida que a trouxe para cá, apontando uma arma para o homem que a salvou. O relógio estava correndo. Passe ele para cá, ela disse. Não me faça matá-lo. Leon olhou nos olhos dela e simplesmente disse: Não. Um segundo passou e outro. Ada baixou a bereta. Leon se livrou da bala que o mataria, e Ada baixou a arma lentamente, seus ombros caindo, uma lágrima descendo pela bochecha de porcelana. Leon soltou sua respiração presa, sentindo muitas coisas. Tristeza, traição, uma dó pela torturante força no escuro olhar dela. Foi quando um tiro badalou para fora das sombras atrás dela. Os olhos de Ada regalaram, sua boca abriu enquanto começava a cair. A arma acertou o chão. Seu corpo bateu no parapeito e mergulhou. Ada, não! Ele correu e pulou, e de alguma forma ela conseguiu agarrar a barra de metal do parapeito, enquanto ele pegava seu pulso, o corpo dela pendurado sobre a escuridão sem fundo, sangue em seu ombro. Ada, aguente firme! Meu! Annette suspirou. Ela ergueu a arma de novo para atirar no outro, para recuperar o que era seu, para fazê-los pagar. Mas a arma estava pesada demais, estava caindo e ela junto. Juntas, elas caíram no metal escuro. O escuro em sua mente que finalmente levou a dor embora. William. Foi seu último pensamento antes de dormir. O que ele quer? Por que nós? Lá, o mezanino do outro lado, a uns 3 metros do outro andar lá embaixo, caixotes de madeira bem abaixo da passarela. Por aqui! Claire gritou e elas correram. O calor emanava das máquinas quando chegaram no piso inferior da câmara de 2 andares. Enquanto Claire levantava, Sherry a seguia, logo atrás. Crash! Ela virou e viu que a grande criatura estava atravessando a porta, andando e procurando. No final da mezanina, uma porta dupla de metal. Elas correram, Claire não pensando em nada, exceto como destruir uma coisa que sobreviveu tudo isso. A porta estava destrancada e elas saíram em outro mezanino. O calor lá era terrível e não tinha saída. Claire viu, depois de dar alguns passos lá dentro, que estavam no parapeito de uma casa de fundição, o borbulhante calor estourando em bolhas na piscina lá embaixo. Ela tinha 12 balas, divididas em 2 armas. Claire foi para a ponta da plataforma, Sherry ao lado, o laranja elétrico do metal derretido banhando-as com sua fervura. Quente o bastante para queimar qualquer coisa. Como? Como eu faço ele pular? Sherry, vá até lá. Ela apontou para o canto mais longe da plataforma, e Sherry balançou a cabeça, seu rosto tremendo de medo. Vai, agora! Claire gritou, e com um choro de terror, Sherry correu, seu medalhão batendo no colete. Não é um medalhão. E Sherry gritou. Claire virou. Mr. X estava vindo. Ele entrou na câmara, tão duro, grande e impossível quanto a primeira vez que o viu, a luz alaranjada tornando-o ainda mais um pesadelo. Claire se aproximou, guardando a arma de Irons no short, o plano meio formado correndo em sua aterrorizada mente. Provavelmente não funcionará, mas ela tinha que tentar. Ele me alcança, eu pulo no beiral, me seguro, ele cai. Mr. X virou seu vazio olhar para ela, e deu um de seus estrondosos e calculados passos, os escuros buracos de bala em seu rosto e pescoço suavizados pela luz alaranjada. E ele virou para Sherry, ergueu os punhos e começou a andar. Ei! Ei, eu estou aqui! Claire começou a gritar, mas ele não a ouviu, não a viu. O monstruoso ser concentrado na pobre garotinha encurralada na parede, esfregando o medalhão. E Claire sabia o que ele queria. As frases de Annette e Sherry vieram juntas, formando a resposta. G-Virus. Fazê-la em pedaços. Amuleto da sorte. Não é um medalhão. Sherry, ele quer o colar. Jogue para mim. Se ela estiver errada, ambas estarão mortas. Mr. X chegou mais perto da garota, bloqueando-a da visão de Claire. E o colar do G-Virus que Annette tinha dado para a filha, voou pelo ar quente, caindo no chão perto de Claire. Mr. X girou, seguindo o caminho do colar com seus olhos negros, esquecendo de Sherry. Era verdade. Boa, garota. Claire o pegou, balançando-o para o monstro. Você quer isso? Claire disse, as palavras saindo com fúria, fúria pelas balas gastas com ele, pelos medos que ela e Sherry tiveram. Quer? Então venha pegar, seu miserável. O monstro estava a uns 2 metros de distância quando Claire virou e jogou o medalhão na piscina fervente, desaparecendo no metal derretido. E a supercriatura que a tinha aterrorizado por aquela interminável noite foi direto para o parapeito, as barras de metal cedendo com seu peso, e mergulhou silenciosamente no gigante tonel. Uma grande onda de lava respingou. Espontâneas erupções de fogo dançando na escura forma do corpo que desaparecia sob o fogo derretido. Triunfo. Alívio. Maravilhoso. E a fria voz da gravação mudou de repente, tirando a alegria de ver Mr. X tomar um banho de lava. Sob o grito das sirenes, restam 5 minutos para alcançar a distância segura. Todas as pessoas restantes devem evacuar imediatamente. Favor, dirijam-se à plataforma de embarque. Repito, dirijam-se à plataforma de embarque. Repito. Sherry estava do lado. Claire pegou sua mão e elas correram. A dor era incrível e Ada fechou os olhos, pensando se morreria por isso. Ada, aguente firme. Aguenta, eu vou te levantar. Através das sirenes, Ada ouviu que a contagem para a detonação tinha começado. 5 minutos. Ele tenta me salvar. Nós morremos. A pegada de Leon era forte, sua determinação quase tão forte quanto o orgulho dela. Quase. Ada virou o rosto para ele. Viu que, apesar de tudo, ele ainda queria salvá-la. Não desta vez. Não para mim. A vida dela tem sido sobre egoísmo, ego e ganância. Ela viu muita gente boa morrer, e durante o caminho perdeu a habilidade de se importar, dizendo a si mesma que o esforço era uma perda de tempo e um sinal de fraqueza. Eu estava errada. Eu fui egoísta e errada. Mas agora é tarde demais. Leon. Terça. Oeste. Ache a sala de carga depois das escadas, cadeiras de espera. Você vai precisar do disco. Está no meu bolso. Ada, eu já tenho. Disco de carga? Certo, eu já tenho, eu achei. Não fale, aguente aí. Deixe-me ajudar. Ele inclinou-se no parapeito, tentando manter o agarre. Falar era um terrível esforço, mas ela tinha que terminar antes do tempo acabar. O código é 345. Pegue o elevador. Pegue o elevador, Leon. Desça. O túnel do trem dá pra fora. Tem que correr a toda velocidade. E cuidado com Birkin, o infectado com D-Virus. Ele já está mudando a essa hora. Entendeu? Leon acenou, seu olhar azul a penetrando. Sobreviva, ela disse. E era uma boa palavra. Uma palavra para se cumprir. Ela estava cansada. E a missão estava preparada. E Leon viverá. Ela soltou-se da barra metálica do parapeito. E Leon gritou seu nome. O som a seguindo para o escuro como um amargo adeus.